jardim tem uma rosa, e é toda sua, é toda sua, é toda sua. Te dou meu céu com mais estrelas, e te dou a lua, te dou a lua, te dou a lua. Vamos ver o mar, vamos navegar no veleiro do amor. Tenho pra te dar terra, céu e mar, e aonde você for eu vou, amor. Como fogo essa paixão, tudo te darei por teu coração. Vem nessa viagem te mostrarei, com meu paraíso te cantarei. Tem uma rosa, e é toda sua, é toda sua, é toda sua. Te dou meu céu com mais estrelas, e te dou a lua, te dou a lua, te dou a lua. Vamos ver o mar, vamos navegar no veleiro do amor. Tenho pra te dar terra, céu e mar, aonde você for eu vou, amor. Eu vou, amor. Queima como fogo essa paixão, tudo te darei por teu coração. Vem nessa viagem te mostrarei, com meu paraíso te encantarei.